que foi um oferecimento da Anônima para o Fabiano de Petrópolis, no Rio de Janeiro. E a Anônima usou o papo@arquivossonoros.com para fazer o seu pedido musical. Vamos ouvir agora Clara Nunes, relembrar a voz bonita da Clara Nunes cantando Tristeza Pé no Chão, e a composição é de Armando Fernandes e Mamão. Dei um aperto de saudade no meu tamborim, molhei o pano da cuíca com as minhas lágrimas, dei meu tempo de espera para a marcação e cantei a minha vida na avenida sem empolgação. Dei um aperto de saudade no meu tamborim, molhei o pano da cuíca com as minhas lágrimas, destaque a tua falsidade do nosso desacerto, que os meus são enredo, o velho som da minha surda divide meus versos. Quarta-feira. Ouvimos com Clara Nunes Tristeza Pé no Chão, de Armando Fernandes e Mamão. Brasil, frente e verso, com o professor Vitor Alberto. Companheiros e companheiras, novamente eu aqui, Brasil frente e verso, e aí nós contamos outra história muito interessante e nada pacífica, desmentindo inclusive grande parte dos nossos literatos e historiadores, que o Brasil é um país extremamente pacífico, nem sempre, né? temos vários exemplos pela história. E um dos exemplos vem no dia 9 de julho, em que se relembra a chamada Revolução Constitucionalista, Revolução Liberal, promovida em São Paulo em 1932. O amor vem por princípio, a ordem por base. O progresso é que deve e por fim. Desprezaste esta lei de Augusto Conte e foste ser feliz longe de mim. O amor vem por princípio, a ordem por base. O progresso é que deve vir por fim. Desprezaste esta lei de Augusto Conte e foste ser feliz longe de mim. Por quê? Que todos sabem que de 1889 até 1930, a chamada República, a Primeira República, ou alguns chamam de República Velha, e ela já realmente nasceu velha da forma, cheia de hábitos, de vícios, ela nasceu sob o signo da chamada política café com leite. O que seria essa política café com leite? Seria uma espécie de revezamento de presidentes entre Minas, que produz o leite, e São Paulo, que produz o café. E aí, em 1930, houve uma eleição, a eleição em que supostamente teria ganho Júlio Prestes, lá em São Paulo, porém, houve um insurgimento do Sul, grupos de militares se insurgiram contra a suposta fraude nas eleições. E aí promoveram outras eleições em que, desta vez, se rompeu aquela aliança entre Minas e São Paulo, e partido do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, tivemos então o primeiro presidente que não foi nem mineiro nem paulista. Foi um gaúcho, Getúlio Vargas. Rio Grande do Sul, vou-me embora sem amor. Vou-me embora do Rio Grande. Vou tão só com a minha dor. Vou levar a lembrança com... E aí, Getúlio Vargas governou desde 1930 até o momento que, desde o momento que tomou posse, sem constituição nenhuma, tá? Até aquele momento. E em 1932, São Paulo, então, através de seus liberais, do Partido Liberal, se rebelou contra a situação, porque inclusive Getúlio nomeou uma série de interventores para as províncias, porque anteriormente os estados eram chamados de províncias, né? E então Getúlio nomeou uma série de interventores para as diferentes províncias das diferentes unidades da federação. E aí, quando foi em 32, houve tal revolta chamada Revolução Constitucionalista, reclamando por uma Assembleia Constituinte. E em 33, diante de tanta pressão, de tanto caos administrativo, Getúlio Vargas então resolveu ceder e passou a promover uma eleição de uma Constituinte, que foi eleita e votou em 1934 uma nova Constituição. Então essa Constituição permitiu uma série de aberturas e aí realmente os paulistas consideraram que a revolta foi vitoriosa. Embora não tenha havido realmente nessa história toda vencedores e vencidos, o que houve foi um avanço e Getúlio Vargas se firmou no poder com essa nova Constituição, que foi de 34 a 37. E aí, em outro momento, contarei essa história. Nosso mestre Cuca movimentou o Brasil inteiro. Cada um estado pra cá mandou seu cozinheiro. Mestre Brasil, se a panela fez a comida com perfeição. Assim foi a boia bem escolhida com precaução. Café paulista, leite mineiro, nacionalista, bem brasileiro. Café paulista, leite mineiro, nacionalista, bem brasileiro. Preto com branco, café com leite, por democrata. É preto com branco que eu tenho azeite, por namorada. O leite é bem grosso, o café é forte, aguenta não. As novas comidas têm que dar sorte na situação. Café paulista, leite mineiro, nacionalista, bem brasileiro. Café paulista, leite mineiro, nacionalista, bem brasileiro. Nosso mestre Cuca movimentou o Brasil inteiro. Cada estado pra cá mandou seu cozinheiro. Mexeu-se a panela, fez a comida com perfeição. Assim foi a boia bem escolhida com precaução. Café paulista, leite mineiro, nacionalista, bem brasileiro. Café paulista, leite mineiro, nacionalista, bem brasileiro. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Esse foi mais um quadro Brasil Frente e Verso, com mais uma história contada pelo professor e historiador Vitor Alberto. Histórias, né, que a gente realmente desconhece, como eu falo de vez em quando aqui, histórias muitas vezes obscuras, histórias escondidas por debaixo do pano, embaixo das cortinas, atrás das cortinas, embaixo dos tapetes, e que muita gente às vezes prefere que elas fiquem por lá mesmo. Mas está aqui nosso professor Vitor Alberto para nos contar, desbravar essa história que não é contada. Vamos ouvir agora com Secos e Molhados uma composição lindíssima do Vinícius de Moraes e do Gerson Conrad, Rosa de Hiroshima. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas e lesadas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas só não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida, inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. flor sem perfume, sem rosa, sem mulher. Do Vinícius de Moraes e do Sérgio Conrad ouvimos com Secos e Molhados, Rosa de Hiroshima. Secos e Molhados, né, que foi um grupo também que apareceu nos anos 70, 74, 75, mais ou menos. Fez um sucesso, até estrondoso na época, mas eu acho que tem ali dois, três álbuns. Depois também desfez e o seu líder, Ney Matogrosso, seguiu carreira solo, tá aí até hoje. E quem fez uso do papa@arquivosonoros.com para um pedido musical foi a Nina, de Brasília. E ela pediu para ouvir Tiro ao Álvaro, de Adoniran Barbosa e Oswaldo Molles. Nina, a gravação mais conhecida, talvez, dessa música é a do Adoniran Barbosa com Elis Regina. Mas eu trouxe aqui, exatamente, ao princípio do programa, né, mostrar coisas que a gente não ouve por aí, é a gravação do Demônios da Garoa, que é muito pouco executada. Fechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Tá o boa e tira o árvore, não tem mais onde furar, não tem mais. De tanto levar, fechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Tira o árvore, não tem mais onde furar. Teu olhar mata mais que bala de carabina, que veneno estricnina, que peixeira de baiano. Teu olhar mata mais que atropelamento de aeromóvel, mata mais. Mata mais de que, nego? Que bala de revólver. Que é isso? De tanto levar frechada do teu olhar, teu peito até parece, sabe o que? Taúba e tira o árvore, não tem mais onde furar, não tem mais. De tanto levar frechada do teu olhar, teu peito até parece, sabe o que? Taúba e tira o árvore, não tem mais onde furar. Teu olhar mata mais que bala de carabina, que veneno estricnina, que peixeira de baiano. Teu olhar mata mais que atropelamento de aeromóvel, e mata mais. Mata mais do que? Que bala de reforma, rapaz. Que tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Talva, tira o árvore, não tem mais onde furar. Caliscos, caliscos, atendendo a Nina de Brasília, ouvimos de Oswaldo Molles e Adoniran Barbosa com Demônios da Garoa, Tiro ao Álvaro. E a Nina é aquela da nossa abertura ali, do programa da Ventinha de abertura do nosso programa.

em homenagem ao rei do Baião, Luiz Gonzaga. A música A Vida do Viajante e a composição é do Luiz Gonzaga e do Hervé Cordovil. papo@arquivosonoros.com. Vamos então ouvir do Herbert Viana com Paralamas do Sucesso, Me Liga. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos do Herbert Viana com o Paralamas do Sucesso, Me Liga. O Paralamas foi um conjunto surgido também ali nessa fase do rock. E nos anos 80... até 90, fase áurea do rock brasileiro, né? Desses conjuntos todos, o Paralamas para mim é o melhor deles. Eu gosto muito da batida do Paralamas, das letras do Paralamas. Vamos ouvir agora com o Luiz Melodia, Juventude Transviada. A composição é do Luiz Melodia. Música.

o olhar que assusta anda morto, o olhar que avisa anda aceso. Mas quando eu chego eu me perco nas tranças do teu segredo. A cera da vela queimando, o homem fazendo seu preço, a morte que a vida anda armando, a vida que a morte anda tendo, o olhar mais fraco anda afoito, olhar mais forte indefeso. Mas quando eu chego eu me enrosco nas cordas do teu cabelo. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. Espero que tenha sido do seu agrado, né, porque é para isso que a gente faz o programa. E quero agradecer a sua presença, a sua companhia até agora comigo. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana. Convidá-los também a divulgar a nossa emissora, a divulgar o nosso programa e também a participar pelo papo@arquivossonoros.com com suas sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestão para o especial do mês. Lembrando que esse mês o especial é com Ivan Lins. Não sai daí, que ainda vem muita coisa legal para você. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Adeus. Estou indo embora.